começou mais uma guerra na favela. Culpado ou inocente, esse macaco já era. Quando passo no beco estreito, meu corpo arrepia, assustado com a sombra da noite que até me intimida. Escuto vários tiros, será que vou escapar? Todas as portas são fechadas, não sei por onde entrar. Polícia nessa hora, eu não posso nem pensar. Se hoje ela salva minha vida, amanhã ela vem me matar. Explodindo sangue, morte por todos os lados. Entre o medo e a morte, os barracos trancados. Pelo furo de uma bala, num barraco mal pregado. Vi um otário, pedrinha, tendo teu corpo queimado. Deu chapéu na rapaziada que falava mais alto. Agora implora perdão para não ser derrubado. Pilantra não tem perdão, sua morte é inevitável. Seu passaporte pro inferno no tambor é muito fácil. Na guerra da favela vi vários manos se matar. Você viu aquele mano na porta do bar? Pipocou seu inimigo, não conseguiu derrubar. Tomou uma pá de facada antes de se levantar. A guerra é foda, vive mais quem dispara primeiro. Mas se errar, pá, pá, depois te assentam o dedo. O beco me lembra muito 2 de novembro. Em 94 uma pá de mano morreram. Sua mãe se desesperou, sentiu o último suspiro que anunciava a morte de seu filho. E no cemitério muitas lágrimas rolavam. De todas as pessoas, sua mãe era que mais chorava. Seu filho no caixão não podia fazer nada. Se veja, não vale a pena, não tem sentido, não tem graça. Seu sorriso foi confido naquela bala de oitão. Pra ela era um filho, pra mim era um irmão. E eu já não acredito em mais nenhuma melhoria. Pois cada mano que morre é uma alegria pra polícia. Agora eu paro e pergunto pra você: quantos manos vão ter que matar pela conquista do poder? Guerra pelo poder, não importa se é truta. Guerra pelo poder, não importa se é truta. Guerra pelo poder, que se foda se é meu truta. Guerra pelo poder, não importa se é truta. Tiro disparado, em pleno dia. Polícia invade a favela, apavorando família. Uma criança pequena no meio de fogo cruzado. Mandaram mais um mano pra casa do caralho. Ele trocava tiro pela conquista do poder. Mas um cartucho certeiro tirou seu direito de viver. Então, pá, pá, pá, o sangue volta a escorrer. Cansado de tudo isso, sangue, morte, muito tiro. Eu vejo várias pessoas querendo sair da favela. Pois todo lado em que olha, vê a morte chamando por ela. Mas essas pessoas seguirão um só destino, que é a morte do seu lado e a convivência com assassinos. Apavorados vivendo um eterno pesadelo, correndo da polícia sem saber o que tá devendo. A cada bala que passa, o desespero aumenta. Acho que estamos pagando uma eterna sentença. A guerra da favela nunca vai acabar, pois ainda existem muitos querendo se apoderar. Com uma pistola na mão, definei vários destinos, correndo na linha da morte, numa troca de tiros. Com a polícia, um comando que antes era amigo, hoje quer sua cabeça para se manter vivo. As pernas estremecem ao ver a polícia descer com sua mira certeira. A certeza que o mano vai morrer. E se a noite chega, a polícia chega junto. Presinto que a favela novamente está de luto. Guerra pelo poder, não importa se é truta. Guerra pelo poder, não importa se é truta. Guerra pelo poder, que se foda se é meu truta. Guerra pelo poder, não importa se é truta. Quebrada central, estamos no campo de guerra. E a polícia, bandido inocente, a morte faz parte dela. Uma PT engatilhada e uma carreira esticada. É assim que a polícia vai resolver a parada. Solucionam problemas, acabando com vida. Eu nesse lugar obscuro, procurando uma saída. É fogo cruzado, é mano deitado, é corpo caído no chão. Me sinto perdido e seguro no meio da escuridão. E paro para pensar, como vamos mudar tudo isso? Talvez a escola, a distância das drogas seja um bom caminho. Já estou cansado de perder, mano, nesse mesmo estilo. Caído de bruxo com tiro nas costas, correndo da polícia em direção à favela, sempre apesar do dia. Camarada contra camarada, sempre a mão armada. A convivência desde pivete silêncio nesse momento não diz nada, pois a consciência tá longe e o ódio dentro de você. E o pior disso tudo, nasce da uma PT carregada de ódio, talvez prazer de ver seu mano ajoelhado pedindo perdão pra você. Você não vai perdoar, pois sabe que não vai poder. Põe um fim na história pra depois não morrer, mas vai acabar morrendo se continuar assim. Essa caminhada é foda, a morte tá sempre atrás. Então adeus meus amigos, camarada, até nunca mais.